Oh, Donna, oh, Donna. Oh, Donna, oh, Donna. Oh, Donna, oh, Donna. Eu tive uma garota, Donna era seu nome. Desde que me deixou, eu não tenho sido o mesmo. Porque eu amo minha garota. Donna, onde você pode estar? Onde você pode estar? Agora que você se foi. Estou tão sozinho, completamente só, perambulando e vagando, porque amo minha garota. Donna, onde você pode estar? Onde você pode estar? Bem querida, agora que você se foi, eu não sei o que farei. Com todo o meu amor por você, eu tive uma garota. Donna era seu nome. Desde que me deixou, eu não tenho sido o mesmo. Porque eu amo minha garota. Donna, onde você pode estar? Onde você pode estar? Bem querida, agora que você se foi, eu não sei o que farei. Com todo o meu amor por você, eu tive uma garota. Donna era seu nome. Desde que me deixou, eu não tenho sido o mesmo. Porque eu amo minha garota. Donna, onde você pode estar? Onde você pode estar? Oh, Donna, oh, Donna. Oh, Donna, oh, Donna.